estou só, vivendo apenas de aventuras, andando em noites tão escuras, chorando por você. Estou só, relembrando o meu passado. Hoje sei que sou mais um fracasso, distante de você. Peço perdão se te deixei, não quis perder o seu amor. Foi o destino que separou você e eu. Peço perdão se te deixei, não quis perder o seu amor. Foi o destino que separou você e eu. Apenas de aventuras, andando em noites tão escuras, chorando por você. Estou só, relembrando o meu passado. Hoje sei que sou mais um fracasso, distante de você. Peço perdão se te deixei, não quis perder o seu amor. Foi o destino que separou você e eu. Peço perdão se te deixei, não quis perder o seu amor. Foi o destino que separou você e eu.